tirando forças da fraqueza. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Muitas vezes nos sentimos fracos. Há momentos em que as forças realmente parecem ter se acabado. Quando luta após luta, nos sentimos cansados e abatidos. As adversidades das circunstâncias nos oprimem, e somos tentados a desistir. Mas ao invés de desanimarmos, nestes momentos é que nós podemos nos levantar e vencer o inimigo, pois nas nossas fraquezas a força de Deus se fez maior em nossas vidas. Não devemos pensar que somos fortes quando tudo está correndo bem, quando as coisas se encaminham suavemente. Deus usa as dificuldades para nos fortalecer. É como acontece com um soldado. Se ele não tiver um duro treinamento, não estará preparado para a guerra, e o seu treinamento deve continuar a fim de que ele não perca o vigor. Não precisamos aceitar as mentiras do príncipe das trevas. Ele quer nos fazer acreditar que estamos derrotados, que tudo está perdido, que as nossas forças se acabaram e por isso chegou o nosso fim. Mas podemos descansar no Senhor Jesus e ouvir as suas palavras de conforto: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. A graça do Senhor é suficiente para nós, assim como um oceano é suficiente para um peixinho. Ela abrange tudo quanto nós precisamos e supre todas as nossas necessidades. Por isso não devemos olhar para a nossa própria força, mas para a força daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele nos sustentará com o seu braço forte em toda e qualquer situação. Ainda que andemos num deserto seco e abrasador, ele nos sustentará e fortalecerá, e se for preciso, fará brotar água da rocha e chover pão do céu. A nossa fonte de força provém de Deus, e Deus habita no nosso interior. Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. João 14 e 23. Não devemos olhar para o que ocorre em nossa volta, porque assim perderemos a fé. Mas devemos olhar para Jesus, que habita em nós, os que nele cremos, e a nossa fé será fortalecida. Deus também opera desta maneira para que aprendamos a confiar nele, e não em nós mesmos. Pois nós somos totalmente dependentes dele, como vasos de barro, frágeis, mas por ele mesmo protegidos. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não da nossa parte. 2 Coríntios 4:7. O que importa é estarmos com o coração totalmente entregue ao Senhor. Portanto, podemos estar sempre de bom ânimo e contentes em todas as circunstâncias, estando fracos ou fortes, pois o Senhor é a força das nossas vidas. E podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ponto de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. 2 Coríntios 12:9. Decretos da Fé. Blogspot.com